Olá, caros ouvintes, muito bom dia para todos. Sejam muito bem-vindos a mais um Nota 7. Muito bom dia, enfim, já é muito boa tarde, não é? Estamos a dar início a mais uma edição do nosso espaço radiofónico. Hoje eu não vou falar muito, vou trazer música mais para se acalmar, para começar tranquilamente a sua tarde de sábado, neste dia 28 de janeiro de 2011. Vamos abrir com Albidone Agio. Aliás, peço desculpa, Albidonio, o tema Adagio, assim que está correto. Albidonio, o tema Adagio. Uma música composta no século XIX e que foi, em grande parte, enfim, foi uma música que mais tarde Lara Fabian adaptou ao seu tema também Adagio. Vamos aqui ouvir a versão original, tocada também a órgão de igreja, a violoncelo, a cravo, tem vários instrumentos. Esta melodia bem calma, bem serena, que espero sinceramente que goste. Bem-vindo à Nota 7. Agora vamos ouvir um tema de Vangelis. O tema foi gravado já na década de 90 e é uma melodia extraordinária. Espero que goste. Fechamos esta edição com dois temas. Chiquitita, um tema original dos ABBA, cantado, aqui interpretado à flauta de pan de Gheorghe Dzanfir, o rumeno que vai fechar, ou que vai ajudar a fechar a edição de hoje. Ainda para ouvir também uma outra música, bem conhecida de todos nós também, pelo menos quem gosta de música instrumental, o tema Dolan's Melody. São as duas músicas que vão então fechar a edição de hoje da nossa Nota 7. Eu volto amanhã às 12h30. Fique bem, bom fim de semana, bom sábado e boa tarde. Até amanhã!